Repertório longo do Docinho do Brasil. Beijei, e se fosse pra beijar, mil vezes beijaria. Falei, agora toma distraído que você queria. Confiou no seu poder de sedução. Quis fazer de brinquedinho o meu coração. Cansei, chorei, e tanto leva batata. Eu tomei vergonha, beijei, superei. Agora tô chonado, tô gamado nessa bonitona. Repertório novo, nego bom, docinho do Brasil. Morre não, meu rei, que eu tô chegando, viu? Portal do Arrocha. Beijei, e se fosse pra beijar, mil vezes beijaria. Falei, agora toma distraído que você queria. Cansei, chorei, de tanto leva patada. Eu tomei vergonha, beijei, superei. Agora tô chonado, tô gamado nessa bonitona. Cansei, chorei, de tanto leva patada. Eu tomei vergonha, beijei, superei. Agora tô chonado, tô gamado nessa bonitona.